Antena Web apresenta-lhe uma forma bem original de ouvir a rádio. Sinestesia, um programa repleto de sensações e músicas, com a apresentação de António Silva e Catarina Pimentel. Eis o momento radiofónico que lhe faltava para completar as suas noites de sábado. Sinestesia, com António Silva e Catarina Pimentel, todos os sábados na Antena Web, às 21 horas. As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, só aqui na sua rádio Antena Web. Agora na Antena Web, já tem como passar o seu domingo à tarde. Carlos Bonaparte faz-lhe companhia entre as 16 e as 19 horas. Domingo à tarde é um programa com boa música, boa disposição, mas sobretudo, uma palavra amiga. Domingo à tarde, com Carlos Bonaparte, entre as 16 e as 19 horas ao domingo, só aqui na sua Antena Web. A Antena Web é uma rádio para todos os momentos, inclusive para o ajudar a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, às quintas-feiras à meia-noite e domingos à 1:30 da tarde, aqui na Antena Web. Antena Web tem por hábito apresentar músicas de todos os cantos do mundo. Agora, aos domingos, atravessamos o Atlântico e ouvimos Latino América. São 2 horas de um programa conduzido por Joana Santos, com música bem mexida, desde o merengue à salsa, do xá-xá-xá ao bolero, entre tantos outros géneros musicais da região. Aos domingos, das 7 às 9 da noite, Latino América. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar sempre aos sábados, a partir das 19h30 e tem a duração aproximada de 30 minutos. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui consigo para, nestes 30 minutos, lhe trazer o melhor do Festival da Eurovisão. O festival é promovido pela European Broadcasting Union. Aliás, European Broadcasting Union. Um festival que se realiza desde 1956 e que desde há 55 anos tem vindo a trazer ao público muita e diversificada música. Pois hoje, não tendo Histórias da Eurovisão propriamente um tema, vamos trazer músicas variadas. Músicas que fizeram parte desse festival, músicas até que marcaram esse festival, mas que ou não venceram, agradeceram, mas também já lá vão muitos anos. Vamos ficar com 3 músicas para iniciar esta emissão. Das Alte Karussell, o Velho Carrossel, participação da Suíça no ano de 1956. Vamos depois ficar com Noroletá, a música de 1964 de Giglio Cinquetti, que venceu esse festival desse mesmo ano. Vamos recordar depois a música de Carlos Mendes, Verão. Estes são os 3 primeiros temas que vai poder ouvir nos Histórias da Eurovisão

Agora, do Festival de 1980, dois temas que fizeram sucesso nos respectivos países. Vamos chegar com Le Papa Pingouin, do Luxemburgo, e ainda da Grécia, com o tema Autostop. Duas músicas, como disse, do Festival dos anos 80, que vamos então trazer novamente à antena. Apesar de tudo, foram dois temas que fizeram muito sucesso na altura e nos seus países, mas não muito mais do que isso. Mas acho que é justo trazermos estas duas músicas à antena, também fizeram parte desta imensa história da Eurovisão. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin voudrait faire sa valise. On le sent nerveux, un peu mal. Sabah Diesel. De terminarmos mais uma edição de Histórias da Eurovisão, mas antes deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Na passada semana falamos sobre temas que, depois do festival, fizeram sucesso. Cometemos uma falha. Avançamos a música que a seguir se apresenta. É da Sandra Keen, o tema chama-se J'aime la vie e foi um sucesso dos anos 80 após ter sido a participação da Bélgica no Festival da Eurovisão. Deixemos, pois, como pedido de desculpas, esta mesma música, aproveitando para dizer que não só foi um sucesso, como das músicas que mais fez sucesso, curiosamente, das que mais fez sucesso de todas aquelas que até aqui apresentamos. Vamos depois ficar com Rafael e o tema Yo Soy Aquel, uma música de 1966, participação da Espanha, e que também fez muito sucesso na altura e que de certa forma se imortalizou em Espanha, claro está, mas que de certa forma se imortalizou. Rafael é a imagem do típico homem latino. Possessivo, por certo. Muito possessivo. Mas um verdadeiro amante. Vamos finalizar desta forma a emissão dos Histórias da Eurovisão. Eu estarei de volta de hoje a 8 dias para lhe trazer mais uns quantos temas, mais 30 minutos de músicas e histórias deste festival da European Broadcasting Union, o Festival da Eurovisão. Até para a semana.